2007 São Gonçalo. Fato 07, eu ouvi informar a senhora para modificar a rota de Upper Zulu 10, Papa Alfa Índio Umbate, que é a rota que nós temos aqui, para Upper Zulu 10, Taubaté. Só que a modificação foi feita equivocadamente, porque foi feita a modificação, porém continua essa mesma rota. Tá, então permanece Upper Zulu 0 por Papa Alfa Índio Umbate. Negativo. A rota que eu tenho aqui, está no sistema, que está errada, é a Upper Zulu 0, Papa Alfa Índia Umbade, Upper Zulu 44. Essa rota está errada. A rota correta é Upper Zulu 10, Taubaté. Tango Bravo Eco. Sim, Upper Zulu 10, Taubaté. O azul 4207. Já tem o restante do nosso plano? Senhora, eu preciso que a senhora faça CHG, porque eu não tenho autonomia de autorizar esse plano com a rota sem a sua CHG, tá ok? Assistente, não foi feita a CHG, eu vou entrar em contato com a empresa, obrigada pela informação, assistindo alguma coisa para vocês, curta, informação. Fazer o 4077 só para informação, a CHG foi feita, mas ela foi realizada equivocadamente, por isso que eu estou explicando passo a passo para a senhora, para quando a senhora solicitar, que faça dessa maneira correta, com a rota preferencial para Guarulhos, tá ok? Ótimo, então, essa nossa navegação central aqui, ela já era a errada, então a gente deve ter feito uma certa de maneira, navegação anterior, ao invés de fazer com a Alba 7. Mas a gente já está em contato com a empresa. Sim, sim. 2-5, obrigado. 2-5, 864, Salva Juliette, Porto Alegre, 1-0-5. 1-0-94, autorizado, chama para MX-Taxi. Salvador, Papai Juliette, McRae, altitude. Itulim, McRae, a descida está autorizada para 4.000 pés, ajuste no 0-5. 4.000 no 0-5, McRae. Pra Bianchi, um minutinho pra costa. Índia November Alpha mantém a posição. Estabilizando do ILS da pista 10, já com a pista vista, 095-90 Wave. São 39590, chame a torre, 1-1-8-9-5. Torre 1895, muito obrigado, até logo mais, oi. Salvador, muito boa tarde, é o 9590 no final ILS da pista 10, oi. Ainda no controle Salvador, chame a torre, 1-1-8-9-5. Ai meu Deus, eu coloquei a frequência e esqueci de trocar. Vou trocar agora, desculpa, ruim. Uno 162, sala de 29, em direita, 1211. Direita 21, 1212. Corre de Salvador, muito boa tarde, ao teu 9590 na final ILS na pista 10. 9590, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 015. Aguarda autorização de pouso, teu 9590. 9590, informa o tráfego decolando da pista auxiliar com proa sul, não interfere com a aproximação. Sem problema, está ciente, o teu 9590. Ajuste de altímetro 1015, gol 1094. Pátio 20 até o ponto 090, ponto lá 1895, pátio 20 da presente é 1015, gol 1094. Romeu, hotel, Charlie Golf, prossiga. Do controle 120, décimo 8. Até a mesma litoral, após o pé, comprando 208, ainda não lembrava. Bola 556, um minuto, cópia, galera. Fala, meu, de Nova Verafa, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, corredor axé, repórter na Fora da Barra. No pé visual, repórter na Fora da Barra, o Índia Nova Verafa. Papá Romeu, Hotel Charlie Golf, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, acione o transponder 0142. Oito. Ciente. Aguarde um minuto para cópia. Dois zero oito, obrigado. Ciente. Uma 3191, boa tarde, contato radar, sua para nível de voo 340, saída da EL, após 2000, Roi Leda. Leda, após, obrigado. Prossiga. Precisa fazer mais um pouquinho da devido à aprovação. Após o desvio, voo direto Duna, desça até 3000 pés. O Vitor Lima é que foi. O ajuste no 095. Peguei 3000 pés, plug Duna, pode ser o Bordo 74, call Recife Center, 125, décimo 45, e Tornado 1685. É o gol 094, bom dia. Bola 094, bom dia, mantenha a ponte de espera. Mantenha. A rota de lançamento para a TV. Guardião 08, sente, coordena com os tráfegos locais, reporte para a descida. Guardando a nossa estrada do local, chama lá para a descida, guardião 08. Tá 94, copiou? Copiando ali, mantém. Tanto 95, 90, solo 32, libera na Delta, solo 1211. A Delta, é, pode essa pela direita, direita? Afirmo, primeira direita. Para ingresso na Alfa, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, livrando via Delta, até 9590. Obrigado, bom dia. Papá Romeu, até o Charlie Golf, quando possível, informe seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Portão 04. Alfa e Juliette, valor portão 04, 09590. 1556, pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, a rota direta Irúmia para novembro 857, após a posição Moço. A subida da EL, Leda Irumi, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5063 e o controle 120 decimal 8. Correto, só para puxar o acionamento. Oceano 6200, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mária. Via chegada Mária 050, só de 5 etapas. Oceano 6200, autorizado, ETAP. Direto ETAP, obrigado, 6200. Siga 4, decolar 234, controle 120, decimal 8, meu voo 208, boa. Salvador, o América Airlines, no aguardo para o reporte. Sim, se aguarde mais alguns instantes. Ok, no aguardo. Sinais de pouso em Porto Seguro, 1625. Controle Salvador, Guardião 08, acertou todos os lançamentos paraquedistas. Qual é a novidade de descida? O Guardião 08, sempre. Desça para a altitude de tráfego, o ajuste em Salvador, 1015. Salvador, 1015, ajuste. O Guardião 08. Controle Fortaleza, Salvador é o gol 094. Gol 1094, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Momo. 370, perfil Momo, gol 094. Patango Vitor Lima X-Way, desça para 2000 pés, autorizado a sinal LS X-Way, reporte estabilizado. Tempo 2000, autorizado LS X-Way, podendo estabilizar, senhores. Para Bianchi, se tem algum problema no sistema com o seu plano, aguarde mais um minutinho. Patango, Vitor Lima X-Way, chame a torre 1-1-8-9-5. 10-8-9-5, tem que ler essa Gumi 15-2000, estamos mantendo. Como é que está recebendo a altimetria? 1-1-6-10. Ah, ok, obrigado, vamos solucionar, obrigado. Patango, Salvador, bom dia, Patango, Vitor Lima X-Way, estabilizado. Vitor Lima X-Way, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Ele foi, pode estar travado, Vitor Lima X-Way. Vitor Lima X-Way, após o pouso, segue para que parte? Parte 6, operação X-Way, feliz. Quente, entendido. Número 8, pela lateral. Controle, é o gol 1-0-9-4. Voa no 094, prossiga. Em consideração a possibilidade de voar na Proti, é o ideal para levar informações. Mesmo desvio, aguarda autorização para voar Proti. Gente, aguardando. Por enquanto não, a gente está verificando aqui constantemente. Na M2-00, desce até 3.000 pés. O ajuste 1.015. 1.015, após o tipo, a diastona, a carinha 6200, descendo para 2.000. Desce inicialmente para 3.000 pés. Inicialmente para 3.000, agora presente, tá? Voo 1094, suba restrito, nível de voo 3100 e voo direto a Buco. Restrito ao nível de voo 3100 na Pro de Abuco, voo 094. Alfa Romeo Índio November Alfa, frequência livre. Xané 6200, desça para 2.000 pés, autorizado a final de SXO e reportabilizado. 2.000, autorizado ele entra em porta estabilizada, Xané 6200. Voo 1094, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545-2685, Gol 1094, olha. Bom dia. Já entramos em, o supervisor do assistente entrou em contato comigo e o que foi me dito foi o seguinte, que teve realmente uma modificação do seu plano e que teve um erro equivocadamente e peço que a senhora aguarde mais apenas mais alguns instantes que logo em breve já estabilizaremos o seu plano, ok? Sim, só para informação, qual que é o plano? A princípio a área Chavante só é ativada em alguns dias, assim, nem sempre ela é ativada. e quando é ativada, geralmente é orientado os pilotos que façam a mudança, até mesmo lá em Recife eles já fazem a mudança. Quando isso não acontece e a rota pagada é preferencial, como é o caso, né? Tanto é que foi o único problema que deu no plano de voo foi esse, foi o voo da senhora mesmo. A princípio ela não está ativada, não foi passado nenhuma informação. Via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1015, gol no 556. Hotel Romeu, Hotel Charlie Golf, serviço radar encerrado, mantenha o nome 1500 pés. Ao ingressar na área de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120.1. 7. O código transponder é o 5074 e o controle em 120.8. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Cogbo, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme e após o direto. Mike Bravião em cotejamento correto, informe seu bem. 02, acionamento, táxi, decolar, só confirmar o parte 5. Está no parte do Graham. Pátio 4, modificado, desculpe o transtorno, acionamento, táxi, a decolagem agora com a torre 1895, seu bom voo, Yang. Vitor Hotel Delta, aguarde. América na escuta, América do reboque na escuta. América 229 na escuta, prossiga. Autorizado reboque até o parte 3. Afirmativo, continua no reboque aqui, obrigado. Papá, Charlie Oscar Alfa, na escuta. Qual passo que se encontra e a pista que decola? Decola, decola da pista 1-0, só confirmando na Aerostar, pronto para cópia. Autorizado, Salvador para Sierra, para corrigindo para Fox, Charlie, Bravo, Bravo, segue conforme rota do plano de voo. A subida será Pucca, após Pucca direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista 1-0, código transponder 5044, controle 120, decimal 8. Charlie Oscar Alfa, cotejamento está correto, qual é o PLB? 62, acionamento, táxi, chame torre 118.95. Vitor Hotel Delta, prossiga. Papai Romeu, Vitor Hotel Delta. Mike Bravo Yankee, autorizado táxi, semana ótica, ajuste no 015. Yankee, agora vai lá. Salvador, o 4207? Prossiga. Então, só confirmando, a área de avanço não está ativa, né? Não foi me passado nenhuma informação. Infelizmente, aqui a gente nem sempre recebe as informações. Peço só para o senhor aguarde um minutinho, que eu vou verificar no meu sistema. Não, essa informação que precisa ser repassada. Isso aí é automático, não é um NOTAM. Então, se a gente fizer essa PHG via Taubaté, a gente vai estar contrariando o NOTAM que informa que nesse momento a área está ativa. Só isso, eu só preciso dessa informação para poder fazer a PHG via departamento lá de obras da empresa. Só isso. Sim, esse 4207. Salvador, boa tarde. Mike Bravo Yankee, autorizado ingresso na Porta Linha de Pronto. Autorizado a decolagem no zero. Ouviu-se dessa delta, autorizado voo local, em rimar, decolagem do próximo. Comprou a da paralela, o transponder 01, 16, controle 120, decimal 8. Doutora Tadeta 3 a bordo, acionamento de saque de decolagem com a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Fala, seu nome é 6200, livrou? 6200, taxi de Alfa, chame antes da Juliette. Índia Alfa, chamada antes da Juliette, cara. Salvador Santos 3895. 3895, prossiga. Já tem a nossa cópia, por gentileza? Afirmo, 3895 Guarulhos, nível 340, decolagem da 10, a curva direita, subida da Eule da Motiva, transponder 5062, controle 1208, aguarde apenas para confirmação de rota. Só confirma o controle, por gentileza. Controle 1208. Sim, 340 autorizado, decolada 10 da Eule da Motiva. Guarda a confirmação da rota, 5062 do transponder, 1208 controle, 319. Sucesso. Limota a nível de voo 080, no aspecto oeste da ilha. Sete, prossiga. Estamos no momento em contato com o Centro Recife e também estamos entrando em contato com o CGNA para saber o posicionamento da rota. 0,8, bom voo. 0,8, obrigado, boa. Bom dia, voo 556. Voo 1956, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Ah, é o 360-556, gol. Questionamento 6200, antes da Juliette. 6200, antes da Juliette. Aguarda, antes da Juliette, tá? Salvador, 3895, só para onde estiver que é o acionamento, porta 62. 3895, aguarda, estamos confirmando ainda a sua rota. Sim, antes da Juliette. Certo, já com a hora do sol, 500 comprou a WIS, sem interferência com a 10. Separa o portão 1-1. Interferir com o eixo da 1-7, reporta o cruzamento do campo. Ah, senhorita, já só comprou a WIS. Está confirmando, 6200, prosseguindo para o 0-1, correção 1-1. 1-1-6200. Vai ser 1-1. O solo Salvador está 3895. Se você quiser, nós autorizar até um limite próximo da área e o centro depois confirma a nova rota, não tem problema não, a gente já fez. 3895, se nós estamos tentando coordenar com o centro, seria acionista essa possibilidade. tudo que nós tentamos foi negado e nós também não temos a informação se a área, se a área Chavante, que é a sua a rota do seu plano de voo, que é para justamente para essa área ser evitada, está ativa ou não. Então tá bom, estamos na sua escuta, porque o centro coordenar e autorizar, pronto, vou seguir na 6 metros. Mike Bravo Yankee, assim que o tráfego decolou da 1-0, cruzar o eixo será autorizado. Felica Massari, voo na praia da rotatória, reporte visual com o campo. Estacionado 5535. Gol 1962, desça para 2000 pés, autorizado a finalizar a sexo e reposto estabilizado, o ajuste no 015. Desce para 2000, reposto estabilizado, 962. Para o controle, já cruzou a 10. Mike Bravo Yankee, vento 150 graus, 099, autorizado a decolagem 17. Cruzou agora o eixo da 10 para sobrevoo na paralela do CAB e na região Iguatemi, 500 pés. Um jeito até as altas, gente. Mantenha-se 500 pés e a parte só do setor da final da 10 e reposte sobre o local de sobrevoo. A partir da passada do eixo da 10 e reportará no local de sobrevoo, hidrotel delta. O Xenai 6255, desça para 3000 pés, o ajuste no 095. A visita está no correto? Confirme apenas o parte é aberto e confirme por gentileza o POB. Para o Vitor Sangue, acionamento de táxi de decolagem com a torre 119, decilão 95, ajustando 095. Para o Vitor Sangue, Livensana, chama táxi. Repatango, Mike Bravian, contato radar, sobre manter nível de voo 180, saída Momo. Já que é na Momo, libera a restrição vertical. Livre das restrições, sobre manter nível de voo 180. Grátis, grátis. Você vai até consultar a empresa, porque nesse caso então ninguém opera em Guarulhos agora. Confie por gentileza a aeronave e a solicitação. Faltando 395, eu vou consultar a empresa também, ver se as operações de Guarulhos são normais ou não, né? Se essa área estiver ativada, ninguém opera em Guarulhos hoje. Gente, 395, nós estamos em contato com o centro também. Estamos tentando ver qual vai ser a rota autorizada por eles, mas por gentileza, caso o senhor queira entrar em contato com a empresa, o senhor fica livre para isso. Tá joia, obrigado. Qualquer novidade, estamos na escuta permanente aqui, obrigado. Charlie Oscar Alfa, autorizado o táxi, reportando o táxi 3 na PAR. Autorizado, reportando o táxi 3 na PAR. Repassando o Mike Bravian, que voa direto Cogbon. Yankee, direto Cogbon. Voo 1556, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, boa tarde, 556 Gol. Boa. Boa, November. Confirme a prioridade de decolagem? Essa do November, para GQE, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé, nível 065, restrição 1000 até liberação. Transponder 5064, controle 120, decimal 8. Mantendo o Eco Zulu November, correto? Confirme PB? 04. Acionamento táxi de decolagem com a torre 198, decimal 95, ajustando 0 no 5. Estabilizou, gol 1962. Gol 1962, chame a torre 11895. 1895, boa. Eco Zulu November autorizado, táxi reporta na Taxi Papá. Oi Salvador, voo 1962, agora uma milha para o externo estabilizado. Voo 1962, avistado, autorizado, pouso pistão no 0, vento 160 graus, 8 nós. Livre, pouso 1-0, voo 1962. Beleza aqui, obrigado. Azul CD07 ao solo. Para nova cópia, Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda Motiva, via Upper Zulu 10 até Taubaté. 5041 no transponder, controle 120, decimal 8. O 07 correto quando pronto, se prepara para o estacionamento. 4307, está em contato. Aos horizontes, chame táxi. Visual com campo. Rota, vai botar visual com campo, em Charlie Oscar Alfa, endereço a Lima, mantenha através do portão 62 no pátio principal. Tranquilo, Lima, através do 62 no principal, o papapá da Serra Alfa. Eu? 1895, 1895. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, decolado de Sierra Índia para Sierra Eco Índia, 3 no POB, ajustado 015 no transponder. Mantendo 510 aqui na 324 na escuta do controle. Mantenha 510, informe o local de sobrevoo. Inicialmente, previsão para sobrevoo não cabe, mantendo o vertical da 324. Gente, o Mac Juliette Romeu, mantenha 510 na escuta do controle. Juliette Romeu. Eco Zulu November autorizado do colar, pistão no 7, vento 150 graus, 9 nós, até a terceira de turbulência do Boeing. O papapá Mark Charlie Juliette, está mantendo 1.000 ou 510? 1.010. Entre rebote na rotatória ou visual com campo? Mateus, nesse momento 8 milhas fora, 5 minutos, já com a rotatória à vista aqui. Eu abro a frente. Uno 962, solo 01, libera a direita, solo 1211. Direito 211. Passando de quinta descida. Fazendo 08, descida é critério, ajuste Salvador 1015, repasse cruzando 3510. Passará 1510, o guarda 08. Chané 6255. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 7 nós. Informa o tráfego, um Papa Alfa 31 decolando da pista auxiliar com pro do litoral sul. Eco Zulu November, decolado ao 04, controle 120, decimal 8. 08, 9. Charlie Oscar Alfa para sair no táxi via Patin, de ponta de espera, torre 118, decimal 95. Azul Chano 015, vai seguir o Embraer da Azul, se usa como número 2 para o ponto de espera. Isla como prossiga Salvador, e aqui o hotel. Quando lá, 102, 208, boa tarde, Azul, o Rebeca 4, na sua escuta. É da Tanga, com o Zulu Novembro, no 1000 pés, corredor Axé, qual minha pro ideal para o destino? Pro ideal, a 264. Gente, aguarde a autorização para voar direto ao destino, é com o Zulu Novembro. E com 95? 1-1-8-9-5-0. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu pede autorização para se usar entre Dune e Simbra, sem interferir na aproximação, mantendo 500 pés para sobrevoo no cabe. Mike Juliette Romeu autorizado o cruzamento entre Dune e Simbra. Fica atento ao helicóptero do Vitor Hotel Delta, mantendo 500 pés fazendo sobrevoo sobre o cabe. Mike Juliette Romeu, será atento o visual da aeronave. O Índio November Alpha prossiga para a rotatória, reforce na rotatória o visual com campo. Rotatória, visual com campo, é reportar o Índio November Alpha. Controle, o Papa Romeu Kilo, Papa Mike. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, prossiga. Está na presente posição em Zawa, prossiga o procedimento para 10. 6255, bom dia, taxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, bom dia, Juliette. Vitor de Max Ray, eu solo. Papatango, Whisky, Yankee, Julia. Mantém visual condition, report web substance. R6255, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, R2. Tulende, Serra November, Golf Terra. 55, prossiga. Oi, Golf Terra. Índia November Alfa. Papá Romeu, Índia November Alfa, chame a torre, 1-1-8-9-5. Não, o Papa Romeu Kilo, Papa Mike, inicialmente vou na proa 320. 320. Controle de instalador, boa, Papa Romeu Bravo Tejano, decolar no 7, sai da mão na sua escuta. Papa Romeu Bravo Itaçango, contato radar, sobre para nível de voo 200, na saída mão. 100-200, sai da mão, Bravo Itaçango. Autorizado para o procedimento, para o 4076? O azul 4076, deixa para 2000 pés, autorizado, sinalia a execução e reporta estabilizado, o ajuste no 015. 2000, reporta estabilizado no 015. Papatango, Mike Braviante, chame o centro recente, frequência 12545, alterne 12685. O Paté é exatamente aqui que ingressa na área restrita. A nossa rota apresentada é que desvia da área. É Upper Zulu 10 até Piraí, direto Umbade, Upper Zulu 44 até Pagog. Gente, eu sou 395, nós estamos em coordenação, porque aqui em Salvador nós não temos o aviso que a área foi realmente ativada ou não. A gente só tem apenas o notório pelo qual a gente está seguindo. Mas o centro já entrou em contato com a gente, eles estão passando uma rota alternativa. Assim que confirmado, já entra em contato com o senhor, autoriza sua rota e seu pushback. Então o centro Recife que vai passar a rota alternativa para a gente? Sim, eles estão em contato agora com ele. Tá bom, estou na tua escuta. Segundo o nosso DOV, essa nossa rota aqui apresentada é a que desvia da área. Sim, a rota que o senhor tem é que desvia da área. A gente só não tem a certeza se a área está ativada ou não. Nós estamos em coordenação para saber se realmente está e uma rota alternativa. Tá, por favor, então só checando, mesmo que ela esteja ativada, essa nossa rota já desvia dessa área. Gente, 395. Azul Comandante, 4207, autorizado decolar, pistão no zero, vento 130 graus, ou no 19. Autorizado decolar, pistão no zero, pistão 130 graus. Repita, por favor. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, esquerda, proa 270. 270, repita. Turno 4 milhas, na proa. Yeah. Azul 4,000 feet. Stay down 4,000 feet. Azul 4,000 feet. Azul 4,000 feet. Confirm Charlie 1,0. Charlie Oscar, alfa linha e mantém pistão no zero. Aí mantém no zero, papa, Charlie Oscar. Azul 4207, decolada 09, controle 120, decimal 8. Controle 208, obrigada, até a próxima, 4207. Ildis, após Vitor Tango Romeu, após Upper Zulu 44. A superfície de subida modificaria para Dael, Lida, B10, com curva de esquerda decolando da 10. Então, por favor, só confirma a rota. Dael, Lida, B10, depois Upper Zulu 44. Afirma. Upper Zulu 44 até Pagog, né? Negativo, Upper Zulu 44, Eudes, após Vitor Tango Romeu, após continua pela Upper Zulu 44. Tá, joia então, Eudes e Vitória e Upper Zulu 44. Então, 3895 da rota. Aí pode iniciar o pushback acionamento então? Só aguardando com o centro Recife, então 3895, nós tivemos essa autorização do CGNE. Ah, tá joia. Então, tô na sua escuta pro push. Corre, 1,1895. 1895. Azul, 4,082,102,000 feet, Greenwich 1015, clear ILS final approach, for established localizer. You're down 2,105, now call established localizer, runway 1,0,0,4,0,2. Esquerda, proa 250. O limite é magnética 0 070 de salvação. 070 de Sindra. Corrido 0 e 070 de Sindra. Controle o azul 4207. Prossiga. É, possibilidade de estar presente voarmos a posição motiva? Aguarde coordenação com o centro Recife, o azul 4207. Aguardo. 20.8. Ok, agora com controle 120.8, papapá, Tchere Oscar Alfa, bom dia. Oxana 6356, autorizado, o ITAP. Oxana 6356, pouso autorizado no zero, azul 4076. Boa tarde, papapapa, Charlie Oscar Alfa. Papapapa, Charlie Oscar Alfa, contato radar, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Ok, 370 na PUCA, o papapapa, Charlie Oscar Alfa. Papá Romeu, Kilo, Papá Mike, esquerda 230, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda 230, aguardando o último interceptação. Faz horas. 56, desça para nível de voo 050. Para 050, mestre, 56, desça. 395, na escuta, prossiga. próximo ao solo? Não, negativo. Ok. 1535, confirma. Thank you. X-ray ao solo. Solo 1-3, libera a direita, solo 1-2-1-1. Direita 2-1-1. 207, voe direto Mótiva. Direto Mótiva, o azul 407, obrigado. De November Alpha, estacionar frequência livre. Oi, 118-195. 1895, solo 1, roger, 22. 2, autorizo o Bravo Tertano, direto destino, ideal 307. Autorizado, direto ao destino, Bravo Tertano. Thank you, Bravo Tertano. Stand by to landing clearance. Chin approach, stand by to landing clearance, azul 402, just confirm, 1014 10H. 1014. Papa Romeo Kilo, Papa Mike, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140. Desça para 2000 pés, o ajuste no 014. Reposta brisada. Para 140, 2000. Azul 4082, clear to land the runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. We land runway 10, azul 402. Juliette, portão 03. Portão 03, 4-0-7-6. Papa Romeo, que o Papa Mike fica atento ao helicóptero na Terra 710, próximo à cima, não irá interferir na sua aproximação. Chame a Torre Salvador 1-1-8-9-5. Vai manter o estádio de Pituaçu, deixando a área livre para o Hotel Delta, o Mike Leite Romeo. O papapapá, Charlie Oscar Alpha, chama o Centro Recife, frequência 12545, ao termo 12685. Recife 12545, ao termo 12685, papapapá, Charlie Oscar Alpha, uma boa tarde. Boa. Equipe 17, 17. Sente o quilo papamike, chame na DA para remetida. Chamada a ameaça repetida, aqui lá. Azul 4082, solo 1-7, libera a direita, solo 1-2-1-1. 2-1-1, azul 4082. Mediação 2, Guatemi, mantendo 500 pés. Mike Juliette Romeu Ciente, fique atento ao helicóptero do Hotel Delta, agora na sua posição de 12 horas, 1.5 milhas, mantendo 500 pés. Mike Juliette Romeu, visual com a outra ação. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Do 4207, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Pesulo 44, Grand Sonder 5062. Sim, a gente já suspeita que é o tratamento 3895 com a rota alta. Papa Tango, Papa Tango, Whisky, Yankee, Juliette, Kassami, Red, Tio, Sierra, November, Golf e Sierra. Wendy, we're going first, over to my Sierra, November, Golf e Sierra, after the end of the Sierra, November, Golf e Sierra. Roger. Salvador, muito boa tarde, é 6254, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É 6254 para o Santos Dumont, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda, Bidev, via Pesulo 44 até a aldeia. 5116, transponder, controle 120.8. Bem, a gente é autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Levando da El, Leda, Bidev, da 10, com a direita após, via Pesulo 44 até a aldeia. 5116, transponder, 1208, controle. Na 02, reporta pronto. Via 254. O relojamento que está correto, confirme, está pronto? 02 vai reportar, pronto. Gente. 4082, endereço Juliette, portão 01. Silo, autorização Maceió. Rádio 4082, endereço Juliette, portão 01. Juliette, 01, azul 4082. Gol 1864 Maceió, 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. E a Bezulo 1-7, Orago, DCT. 5110, transponder, controle 120.8. Autorizado Maceió 350, decola da 10, curva esquerda. Puca, Jamo, Caju, a Pesulo 17, Orago, DCT. 5110, transponder 1208, controle Salvador, com 864. 864, correto, chame para o posicionamento. Chama, obrigado. Passa para o final, não fecha o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike autorizado, pouso, pistão no 7, vento 1-7, 0 graus, 1-1 Nike. Autorizado, pouso, no 7, Kilo Papa Mike. Go ahead.